de prosa com a sua amada e um ponteio de viola. A vida de um violeiro, viola nas costas, vai pegando estrada sem saber ao certo o ponto de chegada. Só um ponteio de viola. Violeiro só, sem a viola, ponto sem nó. Viola na mão e o violeiro sem solidão. O sonho de um violeiro é beira de rio, cigarro de palha, picotando fogo. Vai pra outras bandas, sabe Deus onde ela anda. E assim um violeiro chora. Violeiro só, sem a viola, ponto sem nó. Viola na mão e o violeiro. Cortando fume, o fio da navalha, num peixe fisgado na hora. A mágoa de um violeiro é quando acabou. Lá vai pra outras bandas, sabe Deus.